Veja só meu azar, amizade. Depois a rapaziada fica dizendo que eu sou chorão, certo? Olha que eu não sou fraco, mas tive que chorar. Nada que faço dá certo, só venho dando azar. É, mas eu chorei, porque fui obrigado a chorar. Chorei, porque fui obrigado a chorar. Emprestei uma grana a um amigo, vejo o que me aconteceu. No dia que fui receber, foi justamente o dia em que ele morreu. Eu comecei a reclamar o prejuízo que ele me deu. Mesmo não sendo parente, fui obrigado a chorar. Logo agora que ele dançou, eu só quero saber quem é que vai me pagar. E por isso eu chorei. Chorei, porque fui obrigado a chorar. E eu também. Mas eu chorei, porque fui obrigado a chorar. É que eu reuni toda a sua família, expliquei o meu assunto. Eles me responderam na cara de pau: você abre o caixão e cobre ao defunto. Quando entrei no cemitério, uma voz me chamou do outro lado. Era a alma do falecido, querendo mais um toque emprestado. Isso assim é demais aí. Chorei, porque fui obrigado a chorar. Digo outra vez. Mas eu chorei, porque fui obrigado a chorar. Veja que eu não sou fraco, mas tive que chorar. Nada que faço dá certo, só veio dando azar. E daí eu chorei. Chorei, porque fui obrigado a chorar. E eu também. Mas eu chorei, porque fui obrigado a chorar. É que eu emprestei uma grana um amigo, vejo o que me aconteceu. No dia que fui receber, foi justamente o dia que ele morreu. E eu comecei a reclamar prejuízo que ele me deu. Mesmo não sendo parente, eu fui obrigado a chorar. Logo agora que ele caiu, eu só quero saber quem é que vai me pagar. E por isso eu chorei. Chorei, porque fui obrigado a chorar. Embora, gente. Mas eu chorei, porque fui obrigado a chorar. Eu uni toda a sua família, expliquei o meu assunto. Eles me responderam na cara de pau: você abre o caixão e cobre ao defunto. Quando entrei no cemitério, uma voz me chamou do outro lado. Era a alma do falecido, querendo mais um troco emprestado. Isso assim é demais aí. Chorei, e azar, malandra. Mas eu chorei, porque fui obrigado a chorar. E eu também. Ai, meu irmão, cadê meu troco? Onze outra caloteira banda. Porque fui obrigado. Ô Buzeira. Chorei. Porque fui obrigado a chorar. São Bento.